Alternativa. Seguidores subiu, tá na rede mais uma edição do podcast do Alternativa. O seu blog de pormenores, quem diria, e olha sós. Em megahertz ou megabytes, sempre antenados com o que anda rolando por aí. E aí, galera, tudo bem? Fala aí, Cássio, tudo bem? Fala, Gel, beleza? Como é que foi a semana? Ótima. Então, tirando tá a chuva, né? É. Cheiro de novo. Tô embolorando. É isso aí. Qual? É a quarta edição? Quarta edição, quem diria? Quarta edição, quem diria? Chegando a quarta edição, isso aí é recorde mundial. Bom, isso aí. Então, o que a gente vai ter no programa de hoje? Bom, a gente começa com uma dica de DVD. Aliás, um DVD que eu vi esse final de semana, muito legal, recomendo. Control, a história do Ian Curtis, vocalista do Joy Division. Inclusive, eu vou levar pra assistir, que eu não assisti ainda. Isso passou no cinema e passou desapercebido pela galera, hein? É, maravilhoso esse filme. Pois muito é. Triste, mas muito bom. E tem várias coisas interessantes no filme, né? Como os momentos ali em que eles resolvem trocar o nome de Warsaw para Joy Division. Tem também o fanatismo, né, do Ian Curtis pelo David Bowie, né? Que ele era fanático pelo cara. Tem... Bom, assista ao filme, assista, né? Assista o filme, não se arrependerá. E o culpado é o mordomo. Pois é, não, esse é o tipo de filme que você pode falar que ele morre no final, né? Porque... É, não tem jeito, todo mundo já sabe, né? Todo é mundo tipo que... Titanic, né? E o culpado é o mordomo. Bom, eu trouxe aí da trilha sonora do filme uma música do próprio Joy Division. She Lost Control. She Lost Control. E também uma outra música que não faz parte da trilha sonora, mas tem um lance engraçado no filme, que no momento em que eles encontram os Buzzcocks, e o Ian Curtis fica meio irritado, né, com o nome da banda. Ele não se conforma com o nome dos Buzzcocks, né? Que, pra quem não sabe, significa Perus Sonoros ou algo assim. E eu trouxe também um som aí dos Buzzcocks. É isso aí, então. Vamos saindo de Joe Coltrane aí ao fundo para Joy Division. Thank you. Antenativa. Opa! Ao som de John Coltrane. Pois é, vamos continuando então com o nosso podcast. Essa semana a gente tava falando de alguma coisa com relação a plágio. É, tem até uma postagem no blog, né, hoje, sobre isso. É verdade, tem muita gente aí que usa a criatividade alheia. Se apropria. Pois é, já aí falando nisso, você lembrou de uma... É, eu separei aí duas musiquinhas pra vocês chegarem a vocês as suas próprias conclusões, você que tá ouvindo a gente aí. É o Grand Funk, ele toca uma música, é um clássico, é Footstop Music, muito legal. E na sequência tem o Van Halen tocando So This Is Love. O comecinho é muito parecido. Eu, na minha modesta opinião, eu acho que isso aí é uma influência e uma homenagem aos caras que eles escutaram quando era moleque, o pessoal do Van Halen. Agora você chega à sua própria conclusão. Inclusive isso aí dá pano pra manga, hein? Posso fazer um comentário sobre as duas bandas? Diga. O Van Halen me lembra quando eu era moleque que eu ficava no sábado à tarde assistindo o Realce. Lembra disso? Realce, baby! Bom, outro dia não vi... Com Capivara. Capivara. Outro dia eu não vi num blog aí a entrevista do Mr. Sam. Puta, tá vivo ainda, meu. Bicho, ô bicho! E bicho! Um argentino que fez sucesso aqui no Brasil. E outra coisa que eu ia comentar é o Grand Funk, o primeiro contato que eu tive com essa banda foi quando eu comprei uma coleção de vinis ainda, de um negão que trabalhava comigo, que tinha comprado a caixa do sacristão de uma igreja. Aí ele me vendeu o lote lá e veio aquele Pluribus Funk, que tinha aquela moeda em vinil ainda. Muito bom mesmo, eu tenho esse CD. Uma das capas mais legais do rock'n'roll. É, com certeza. Bom, então vamos aí, então, Grand Funk. Voltando. Vamos conferir aí. I'm gonna Nativa. Quebrada, hein? Pois é. E aí, chegaram a alguma conclusão? Isso é um plágio? Isso é uma homenagem? Isso é uma influência? Eu acho que às vezes a gente ouve tanto uma banda que acaba tocando coisas assim e nem percebe que tá, já tinha ouvido antes, né? É, eu acho que foi uma influência. Eu acho que tem influência porque a molecada aí, o pessoal do Van Halen, quando eram moleques, né? Deviam ouvir muito Grand Funk, né? Muito Grand Funk e tiveram aquelas influências, tiraram coisas legais da outra banda. Falando nisso, né, isso aí, vamos fazer uma brincadeira com nossos ouvintes aí. É ouvinte, né? Eles ouvem, né? É. É, porque se não ouvir, ele não consegue acompanhar o podcast. Então não vai ser o... Não dá pra fazer o programa em Braille ainda, né? Ainda não, vamos ainda tentar. Não. A próxima edição vai ser em Braille. Em Braille não, não é? Linguagem de surdo mudo. Eu tirei o Braille, amor. Vamos voltar ao que a gente conhece, vai falar. Então, é o seguinte, fazer uma brincadeira com vocês aí. Mande sugestões de músicas que você acha também que tem plágio ou influência. Manda pra gente aí que a gente depois toca e chegamos a uma conclusão juntos. Pois é, continuando com o podcast, chegou a hora do desafio do Chief. Acabei de inventar esse nome. Lembra do Bikman? Lembro. Desafio do Bikman. Então, esse é o desafio do Chief. Original ou Xing Ling? Exatamente, o nome do desafio de hoje é Original ou Xing Ling. Deixa eu explicar então qual é que é a brincadeira. Rolou uma postagem aí no blog essa semana sobre pessoas que ganham a vida porque parecem com pessoas famosas, né? Sim. Então, aí eu fiquei pensando, bom, também tem muita banda por aí que ganha a vida porque soa muito parecido com o original. Sim. Então, a brincadeira é essa. Original Xing Ling. Eu vou tocar um trechinho de uma música. Vocês vão ouvir. Vão falar se quem tá tocando é o artista original, aquele que gravou a música, ou se é um Xing Ling, é uma banda cover. Ok. Então, vamos lá. Já, começando com você, essa aqui é especial pra você, hein, já. Então, vamos lá. Começando o desafio, original ou Xing Ling? Xing Ling. Como é que é? Xing Ling. Você tem certeza disso? Absoluta. Tem certeza? Vou perder 1 milhão? Que ajuda dos universitários? Eu acho que é Xing Ling também. Eu acho que é Xing Ling. E aí, Xing Ling ou original? Xing Ling. Xing Ling. Muito bem, essa banda que a gente ouviu aí é uma banda cover chamada Dirty Deeds, que é aqui de São Paulo. Na minha opinião, um dos melhores covers de AC/DC que eu já ouvi, cara. É, dá pra enganar. Quem assim chega meio de repente agora, no estúdio agora, vai falar: é isso, AC/DC, não é? Então vamos lá, continuando com a brincadeira. E agora aí, é o Cássio, né? Essa é especial pra você, hein? Ih. Original ou Xing Ling? Original. Você tem certeza disso? Tenho. Sim! Você não quer trocar a sua resposta por não? Não. Mudei. Não, peraí. Ih, agora entrou areia. Ih. Não, mantenho. Original. And if somebody ever really loves. E aí? Original. Muito bem. Aê, Cássio. Pitomaníaco de carteirinha, não podia errar essa, né? Teve um momento que eu até fiquei em dúvida. Esse de si maníaco. As duas primeiras foram fáceis. Agora vamos ver daqui pra frente, né? Então, vamos lá. Continuando, então, hein? Original ou Xing Ling? E aí, dá pra chutar? Xing Ling. Cássio? Xing Ling. E aí, mantém a resposta? Mantém. Sim, mantemos. Estamos afiados hoje. Estão matando a pau, hein? Pois é, mas esse som que a gente acabou de ouvir é de uma banda chamada God Save the Queen, que estará tocando em São Paulo no dia 3 de fevereiro, lá no Via Funchal. Mas o nome real da banda mesmo é em espanhol, né? É Dios Salve a la Reina. É, dizem que é a melhor versão de Queen, né? Olha, se você procurar no YouTube, você vai ver vários vídeos com o vocalista. É impressionante como o cara conseguiu ficar parecido, se mover Fred. Parecido. Ele tem caras e bocas e os trejeitos do Fred. É espanhol? É impressionante, é espanhol. É argentino de Rosário. Frederico? Federico. De Frederico. Muito bem, por enquanto, 100% de acerto, hein? Vamos lá, continuando. Tem mais? Tem várias. E aí, original ou Xing Ling? Vamos nessa. Let's go. percebeu que o som tá ruim de propósito, tá? É. Bom, de propósito. E aí? Tem... Original. Original ou Xing Ling? Eu acho que é original. Erramos? Ah, erraram, erraram. O nome dessa banda é Strange Love, é lá de Los Angeles, Califórnia. Enganou, hein? Mas o vocalista vocal parece igual, mesmo o David Guerra. Igual mesmo. Mas por enquanto vocês estão mandando bem, hein? É, você escolheu um áudio bem ruim, né? Só pra ferrar a gente. Ah, isso devia ter peso diferenciado, né? É peso 1 essa. Tá bom, vamos lá então. Tem mais? Mais uma. Mais uma. Original ou Xing Ling? E aí, já dá pra chutar já? Deixa eu rolar mais um pouquinho. Xing Ling. Xing Ling? Xing Ling. Xing Ling. E bem Ling. Pois é, essa também é uma banda de Los Angeles, chama Strange Days. Olha, se não fosse o áudio tosco daquela outra, eu tinha acertado todo. A gente tinha acertado também. Pegadinhas do Xi. Pois é, tem mais uma ainda. Pronto aí? Vambora. Bora. Original ou Xing Ling? Essa daí eu estou a pensar. Check ignition and may God's love be with you. E aí, original ou Xing Ling? Original. Eu acho que é Xing Ling. Tá, eu preciso de uma resposta. Então dá pra quem respondeu primeiro, vai. E aí, Cássio, original ou Xing Ling? Original. Eu acertei. Pra você. Agora faz aí, eu quero a campainha pra mim, pô. É, eu já tinha acertado. Aê! Pois é, acredite se quiser, não é o David Bowie cantando essa música. É, eu tava desconfiado, que eu, quando eu conheço um pouco assim, dá pra gente arriscar. Agora, o Depeche Mode, difícil. Esse cara chama-se David Brighton, e vou te falar, se o David Bowie já tivesse desencarnado, eu ia falar que esse cara é a reencarnação do David Bowie, porque a voz é igualzinha. Ele também muda de cor? Não sei, mas ele também deve ser meio camaleão, né, pra se transformar. Aliás, é interessante, esse tal de David Brighton, ele era guitarrista. Inclusive, ele chegou a tocar com o pessoal do Quiet Riot. É mole? Porra. Curiosidades. Curiosidades. Pormenores. No Antena Ativa. Pois é. Mas, aproveitando aí que nós falamos de Queen, do Beatles, todos eles, vamos ouvir os originais, então? Vambora. Vambora, o que tá na mira aí? Na mira. A gente vai começar com Queen cantando a versão rápida, né? De We Will Rock You, que, aliás, na minha opinião, é mil vezes melhor. Muito mais legal. Muito mais legal. E é menos tocada, por incrível que pareça. Pois é, não sei porque o pessoal gosta daquela versão lenta que parece mais um aula de aeróbica pra, né, terceira idade, pô. Depois a gente vai ouvir do concerto do telhado da Apple, os Beatles. Oba, isso é demais, hein? Aliás, não, a gente mudou. Vai ser um ensaio, vamos dizer assim, de Revolution, que foi gravado em estúdio. Mas acabou não sendo usado. E vamos terminar com o Depeche Mode fazendo um acústico para Shake the Disease, só com Martin Gore nos vocais. Esse bloco é matador, hein? Tudo diferente. Se liga aí. Body or a bar, make a band. Você está ouvindo o Antena Ativa. Isso demais, meu. Isso foi um blocaço mesmo, hein? Foi, foi uma tijolada. Tijolo baiano. É, É isso aí. Tijolo do Baiano não é aquele que é todo furadinho, não? É, é esse mesmo. Bom, vamos falar de arquitetura e construção agora. Você que está precisando de uma dica de construção. Liga para cá. Bom, é isso aí. Bom, tá rolando o Joe Coltrane aí. Isso que eu ia falar. Que coisa maravilhosa, hein, Chico? Pois é. Qual é o CD? Esse aqui é o The Ultimate Blue Train. Tem os clássicos do Joe Coltrane aqui, né? Fiquei todo dia escutando uns jazz aí e tal, fazendo minhas pesquisas. E escutei também Miles Davis, muito legal, hein? Esse aí tocou de tudo e com todos. Tem uma versão para uma música do Michael Jackson, uma da Cyndi Lauper. Olha. Não, tem para todos os gostos. Tem para os puristas do jazz, tem para quem gosta de fusion, tem para quem gosta de um jazz mais moderno, tem para quem gosta de pop. É. Foi um dos caras mais influentes do jazz, com certeza. É, Miles, era Miles, né? Bom, é isso aí. Mas além disso, o que você andou ouvindo aí, Ogel? Bom, tô ouvindo muita coisa legal. Entre outras coisas, eu tô ouvindo Tedeschi Truck Band, uma banda muito legal. Um casal, eles são casados legalmente. E eles fazem um som maravilhoso, um sonzinho mais folk. A gente separou uma faixa pra vocês. E também a super banda, que é a Super Heavy, que tem Mick Jagger, Joss Stone. Tem um dos filhos do Bob Marley. Um dos 48 mil filhos do Bob Marley. É, os dos legais, né? É, dos reconhecidos, legais, né? É, esse é legal. Também tem aquele... O autor e o compositor das músicas do filme Quem Quer Ser um Milionário, lá de Bollywood. E o... que eu esqueci o nome dele agora, David Stewart, do Eurythmics também. Ele que organizou toda essa festa toda. E a gente confere uma faixa, uma baladona aí, que a Joss Stones, ela simplesmente destrói tudo, não sobra nada. Aliás, por respeito ao Mick Jagger, a gente não vai falar que ele tá sobrando na banda, né? Ele é o tiozinho que foi pra dar um peso. É. Ele é o heavy. Aliás, falar em tiozinho, eu lembrei daquela postagem que a gente, algumas semanas colocou lá no blog sobre os avós legais, aqueles que ainda tocam. Lembra dessa postagem? Sim, lembro, opa. E fiquei com isso na cabeça, fiquei pensando, pô, mas tem tanto cara, né, músico bom por aí que ainda toca. Imaginou que legal você chegar em casa, na sua escola lá, falar com seus amiguinhos, falar assim, ah, eu tenho um avô que toca piano. Ah, é? Que legal. Qual o nome dele? É Jerry Lee Lewis. Bom, você sabe que o John Lee Hooker, ele tocou... Fechou quase até morrer mesmo. Ele ia carregado pro palco, mas ele não deixava de trabalhar. Isso é fantástico, né? Fazendo o que gosta, né? É. Mas falar em ser carregado pro palco, tem vários jovens que são carregados pro palco, né? Não é uma questão de idade, né? Não, tem uns jovens que tem que ser carregado pra fora do palco. E tem alguns que não deveriam nem entrar no palco, nem subir no palco, mas sobem, né? Verdade, né? Pois é. E eu andei ouvindo umas dessas... reuniões inusitadas aí, o Jerry Lee Lewis tocando com o Little Richard, uma música dos Beatles. Uau! Dois pianos destruindo aí? Aliás, eu tava comentando com o Cássio fora do ar, né? Essa música I Saw Her Standing There dos Beatles, eu acho que eles fizeram lembrando dos gritos do Little Richard, né? Porque é impressionante como encaixa isso, né? É, e pode ser mesmo, porque vocês sabem que o Paul McCartney, ele acabou entrando, se juntando ao John Lennon, por saber cantar como o Little Richard. Um pouco da história dos Beatles. Também? Hã? Ele desmunhecava também? Ah, eu não sei, você tem que perguntar pra ele. Um pouquinho da história dos Beatles com o Cássio. Bom, é isso aí então. Vamos pro último bloquinho aí com Jerry Lee Lewis e Little Richard, depois o Super Heavy e o Tedeschi Truck Band. 1, 2, 3 and 4. She was just 17, you know what I mean, and the way she looked was way beyond compare. Oh, how could I dance with another when I saw her standing there? Well, she looked at me, and I could plainly see, before too long I'd fall in love with her. Yeah. Você está ouvindo Antena Ativa. Joy and the pleasure, it depends on how you measure. Everybody wanna live it up, yeah. Oh yeah. In life what you treasure, joy and pleasure is the simplest of things. It depends on what you measure, okay. Oh yeah. You choose what you prefer. Some like it hot and some love the cold weather. Don't take the pressure on, man. Oh no. Long life, a boom up in market, and happiness and everybody wants it, and more love, less stress and panic. Enjoy yourself, take full advantage. When the last I ever, I will be dancing musicless forever, and it never says never, no way, no way. It goes on. Sure is fun when we're building together. Nobody wants to be alone, yeah. Oh no. The rising sun making way for the dawn, and the night is done. Everybody wants to make it home. Boom. Long life, I boom up the market, and happiness that everybody wants it, and more love, less stress and panic. Enjoy yourself, take full advantage. And when the good get better, it sure is fun when we're building together, and nobody wants to be alone. Oh yeah. Whenever I flee, there's a question why. And for now, we don't have a try. Everybody wanna live it up, yeah. Okay. Cause when the last ice ever, I will be dancing, music lives forever, and it never says never, no way. No. Casal que toca junto, permanece junto, esses aí vão morrer abraçados, viu? Muito bom, né? Demais, cara. Sensacional. Susan Tedeschi e Derek Truck. Primeira vez que eu tive contato com eles foi num DVD do Eric Clapton, o Crossroads, em 2007. Eles tocaram separados. O Derek Truck toca muita guitarra, o cara é fera, fera mesmo. Aí outra vez que eu vi um DVD do Allman Brothers, ele também fez uma participação especial, não, ele tocou o tempo todo, matador. Aí eles vieram ano passado no SWU. Infelizmente eu não pude ir. Eu também não pude ir, mas conferi o CDzinho deles, é muito bom. Se você quiser fuçar na net, aí que você acha. É o que, que não se acha na net, né? Tudo, menos dinheiro. Também dinheiro. É. Acha até o nosso blog, né? É isso mesmo. blogalternativa.blogspot.com. Faça a divulgação entre seus amigos. E baixe no podcast do programa, que tá bem legal, hein? Ou ouça online. Chegando ao final da edição número 4, hein? Oh. Pois é, a gente conseguiu ficar junto 4 programas. Conseguimos um mês, hein? Um mês de podcast. É, semana que vem vai ter o quinto, né? É, de acordo com a matemática, sim. Quinto dos infernos? Olha, inferno com essa chuva toda vai ser meio difícil, viu? É isso aí, valeu Cássio, valeu Gel. Valeu Xi, valeu Cássio. Xi, valeu Gel. Boa noite, John Boy. Boa noite, por favor. É isso aí, então. Semana que vem, mais um podcast do Antenativa. Até lá.